Bom dia, queridos. Espero que essa noite tenha sido uma noite de descanso, igual foi a minha. O irmão perguntou para mim: "Você dormiu bem, pastor?" Falei: "Para ser bem sincero, querido, eu não me lembro." Então, de tão gostoso que foi. Obrigado, pastor Genildo, pelo hotel extraordinário. Tinha duas camas, de casal ainda. Aí dormi um pouco numa, depois dormi um pouco noutra. Foi bom demais. Hoje eu decidi, eu vou dormir até o sono acabar, porque eu já estava com saudade. Porque todas as manhãs eu estou acordando muito cedo, naquele frio lá de São Paulo, que só Jesus. E hoje eu falei, vou dormir até o sono acabar. 8h40 eu estava acordado, fiquei com raiva. Mas estamos aqui. Eu estava relutante entre dois temas para compartilhar com vocês aqui. E não sabia, eu falei, antes de me passar o microfone eu decido. Só que eu meti a mão no bolso da calça que eu estava usando hoje, e aí veio um papelzinho que eu fui olhar, algo que alguém me entregou bem aqui na entrada ontem à noite. E aí foi que eu vi que era alguma coisa para transferir as mensagens com o código e tal, e lá então eu vi o tema da conferência: líderes formando líderes corajosos. E eu peço até perdão do casal, mas na hora eu senti o Espírito Santo falando assim: eu quero que você pregue sobre isso. E eu não tinha nada, só o tema. E eu entendi uma coisa, em respeito ao Espírito Santo, em respeito à liderança que organiza uma conferência, que busca em Deus um tema. Eu falei, eu gosto sempre que possível eu fazer uma abordagem em cima daquele tema que foi o que a liderança sentiu que era de Deus para ser ensinado. E eu senti muita paz. E eu comecei a pensar, então, quais foram as situações nesses tantos anos de ministério, liderando, que foi exigido de mim, que eu lembro que eu precisei agir com coragem. E eu então selecionei 11 situações que vai exigir coragem de todos os líderes. Não li nenhum livro, foram experiências minhas. Se não servir para você, eu entendo. É complicado você pregar mensagens muito subjetivas, experiências suas, mas eu quero e sinto de compartilhar nesta manhã isso com vocês. Primeiro, abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 1. Por incrível que pareça, quando esse jovem assume o comando do povo de Israel, porque o seu líder estava morto, Deus tem uma conferência pessoal com Josué. Bem no momento da transição, bem no momento da inauguração do ministério desse menino, Deus vem ter uma conversa com ele e faz uma abordagem muito específica. E por incrível que pareça, um dos pré-requisitos, uma das ênfases que Deus dá conversando com Josué é que ele fosse então um líder corajoso. No versículo 6, Deus fala para ele ser forte e corajoso. Josué 1,6. Porque tu farás esse povo herdar a terra, que sob juramento prometi a dar aos teus pais. Versículo 7. Tão somente, meio que parece que tudo que Josué vai precisar aqui é de muita coragem. E ele fala: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo está na lei do teu servo Moisés ordenou. E eu acredito que se a gente fosse procurar, nós íamos encontrar vários textos na Bíblia que ser corajoso é um pré-requisito para ser uma liderança relevante. Ser corajoso é um pré-requisito se você realmente quer ser um líder relevante, acima da média. Quando Gideão foi convocado para liderar o processo de libertação do povo de Israel, quando eles estavam saindo para a guerra, Deus falou claramente, naquele grupo enorme de soldados, ele falou: todos os medrosos e covardes, voltem para casa. Porque Deus não pode fazer nada significativo com medrosos. Deus não pode fazer nada relevante, poderoso, grandioso, com homens e mulheres medrosas. E ó, quando ele abriu a boca para dizer: pode voltar para cá, vocês estão liberados, metade praticamente dos soldados voltaram. E aqui, por isso que eu sempre falo, tem muito pastor que não tem coragem de soltar, dar chance, dar carta de euforia para aqueles, porque ele fala: não vou, pode diminuir o meu contingente. Eu já fui chamado a atenção, mas eu não vou parar de pregar. Teve pastor que não gostou que eu fui na igreja dele e falei mais ou menos aquilo que eu falei sobre líderes de célula. Falei: pô, depois você falou isso, dois líderes meus desistiu. Ele estava decepcionado comigo. Eu falei: se eles desistiram é porque eles estavam para desistir, com o sabá pregando ou não. Questão de tempo só. Em Apocalipse, a Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. Se Deus não vai deixar o cara nem entrar no céu, quanto mais fazer parte de uma equipe de conquistadores. Então, se tem algo que nós temos que trabalhar na nossa vida, vai ser essa questão da coragem, da intrepidez, da ousadia. Porque eu não conheço um líder acima da média que não teve a ousadia, a coragem presente no seu estilo de liderança. E aqui vai a primeira situação das 11. Por incrível que pareça, nós estamos exatamente nesse momento, 11 horas e 20 minutos, então nós vamos falar das 11 situações. Prometo que não vou me estender. Primeiro, coragem para ser diferente. Coragem para continuar com as suas convicções, mesmo que elas pareçam absurdas, ridículas, desatualizadas, mas que você é uma pessoa inegociável. Quando diz respeito a convicções daquilo que Deus falou com você. Tem muita gente que abre facilmente mão daquilo que Deus falou para ele ser e fazer. Tem gente que muda muito rápido de partido, de opinião, de time, porque ele não tem a coragem de continuar insistindo, praticando, vivendo, pregando, discursando aquilo que ele acredita que tem que ser daquele jeito, aquilo que é convicção dele. Mesmo que isso te leve para o território dos ridículos, dos antiquados, e que isso possa até causar ser motivo da tua morte. Martin Luther King morreu porque ele não retrocedia nas suas convicções. Ele acreditava que preto e branco deveriam ocupar o mesmo lugar, deveriam ter o direito de comer no mesmo restaurante, de usar o mesmo banheiro. Mesmo que parecia ridículo, mesmo que parecia que ele estava indo contra o sistema, mas ele teve a coragem de persistir. Você sabe o que a coisa mais ridícula, mais inaceitável, mais estúpida que um líder pode fazer é o famoso ficar em cima do muro. Seguir um líder não posicionado, um líder que não sabe, isso desanima qualquer um. Segunda situação que vai exigir é a coragem para fazer mudanças, inovar, coragem de ser o primeiro a fazer algo, coragem para entrar no novo de Deus. Josué foi um cara que estava prestes a entrar no novo de Deus, estava prestes a fazer algo que ninguém tinha feito antes, ninguém havia atravessado o Jordão para conquistar Canaã. E eu vejo que muitos ministérios ficam comprometidos, limitados, porque muitos líderes não têm a coragem de pôr o pé nas águas e acreditar que aquilo vai dar certo. O que tem de líder medroso não consegue mudar. E aí existem muitas razões, explicações que eles dão para não mover com o Espírito. Deixa eu te dizer, uma das coisas mais perniciosas para o seu ministério é a mesmice. É a mesmice. Hoje tem duas razões porque você tem que estar aberto para o novo. Duas razões porque você tem que estar aberto para mudanças. Primeiro, porque o Espírito Santo claramente tem dado comandos e direções específicas para a sua igreja. E a palavra de Deus fala em Apocalipse que nós devemos estar atentos ao que o Espírito diz à noiva. A igreja do século 20 não é a mesma igreja para o século 21. Eu vou participar agora em setembro de uma conferência que o nome dela é Redesenhando o Futuro da Igreja. Os problemas e os desafios da nossa igreja hoje, nossa que eu falo da igreja brasileira, é completamente diferente dos desafios da igreja que Paulo liderava. E nós temos que estar aberto para o novo. Segunda razão, exatamente porque hoje tudo muda rapidamente. Nós estávamos participando de uma conferência esses dias, onde um cara especialista em comunicação foi falar conosco sobre o que passou nessa área. E o que é novo? Que mecanismos a igreja deve estar usando? E o cara foi falando sobre revista. Ele falou, hoje, eu estava esses dias aí num evento que me deram uma revista. Tudo que eu fiz foi dar umas assim, umas folheadas. Eu deixei no banco. Não dá mais para levar para casa, até porque hoje todo mundo usa papel higiênico. Entendeu? Vocês sabem que hoje está acabando, já acabou a era da fita cassete. Já acabou a era da fita VHS. Já acabou a era do... Está acabando a era do DVD, do CD. Eles estão fazendo levantamento e eles estão vendo como que o pessoal está deixando de assistir televisão e assistindo YouTube. O que que a gente precisa? Mudar. Mas tem gente que fala, não, nós sempre foi assim. Quando meu bisavô fundou essa igreja, era assim. E tem até discussões em reuniões porque não querem fazer mudança. E o cara tem muitas razões, é difícil, vai dar trabalho. Vai dar trabalho, nossa igreja é grande, vai ser muito desafio, então nós vamos continuar aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não tiver coragem para fazer as mudanças, as adequações que Deus está e as circunstâncias do mundo estão exigindo, você vai ficar naquela categoria de igrejas de liderança que ficou para trás. Ou você se adequa e toma coragem de dar um passo, de ser o primeiro, de inovar, de entender que isso aqui faz a diferença. Vai comprometer o seu crescimento e a sua relevância. Coragem para fazer mudanças. Eu vivi esses 16 anos ali em Boa Vista, entendendo. Eu sempre falei para Deus, pai, eu não quero ser o melhor, necessariamente, mas eu quero ser diferente. E aí, eu quero dar um passo na frente. O que é preciso? Pastor Hebe, ele só falava, rapaz, eu estou pensando em fazer assim. Quando ele fechava a boca, eu já estava fazendo lá, porque eu sabia. Ele é um cara experiente, ele está com o dedo no pulso, um cara que conhece e viaja o mundo, ele sabe a tendência das igrejas, as mudanças, ele faz parte da Global Internacional, que são as maiores, as megas lideranças, igrejas, que se reúnem anualmente em um lugar para falar sobre igreja, crescimento, o que Deus está fazendo ali, o que Deus está fazendo ali. Então ele se expõe a essas inovações, a tudo isso que está. Então ele vem e pensa num cara que não tem medo de mudar. E a gente muitas vezes fica, não pode ser assim. Outro dia, lá vai eu de novo com as minhas colocações polêmicas. Tivemos uma reunião na igreja, de São Paulo, chamamos a pastora Rebeca, o assunto é o seguinte, nós não podemos, da Igreja da Paz, que praticamos o romance real, nós não podemos deixar um casal de jovens que estão em amizade especial no romance real, quando estão visitando parentes ou amigos descrentes, nós não podemos deixar eles falarem que eles são namorados? Não pode falar que são namorados. Pode falar, isso daqui é o meu romance real. Porque se falar namorado, parece coisa do mundo. Mas você está com gente do mundo, e tem que se fazer com gente do mundo para ganhar o pessoal do mundo para Jesus. Não era assim que Paulo fazia? Então nós entendemos que quando você está num contexto de gente que não sabe o que é romance real, não sabe o que é meu amigo especial, você está no meio de seus colegas da faculdade, você está no meio de pessoas que não conhece esse universo, que tem de errado, ele fala, é meu namorado. Meu Deus! Você sabe que a gente vai ficando com medo de fazer mudanças, adequações, e a gente vai se tornando uma igreja antiquada e inadequada, em vários sentidos. Então, muito cuidado com esse medo que assola, que toma conta das pessoas em relação ao novo, à mudança. Nós temos viajado, estudado igrejas na Itália, nos Estados Unidos. Nós temos visto que hoje a tendência são cultos menores. Em geral, o salão tudo é pintado de preto, muitas cores, iluminação. Hoje são as igrejas que estão mais atraindo. Fala, não, isso é do diabo. Você sabia que em 1980, quando queriam colocar bateria dentro da igreja, a maioria dos pastores se levantaram, isso é do diabo. Guitarra na igreja era do diabo. Mas interessante, agora é de Deus, né? Agora é de Deus. Resistência ao novo. Resistência às tendências. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A Hillsong chegou em São Paulo. 5 meses. Nós fomos vários cultos lá para aprender com eles. A Hillsong chegou em 5 meses. Ela já tinha 2.000 pessoas congregando com ela em 5 meses. Mas pensa num culto de celebração atraente. Que eu falava para o pastor Ebe, quando a gente saía, eu falava, rapaz, se eu não tivesse igreja, eu ia congregar aqui. O novo, a inovação. Deus é inteligente. Deus sabe o que a galera quer hoje. E eu quero te desafiar, pare de atrapalhar o que o Espírito quer fazer na sua geração. Aprenda a caminhar com Ele. Afinal, Ele que é o dono da igreja. Você e eu somos meros servos inúteis. Só precisamos... Sim, Senhor, como é que é? Qual é a cor da luz? Amém? Terceira situação que vai exigir de você, de mim como líder, é coragem de ser você mesmo. Eu tenho aprendido ao longo da vida que nós perdemos muito tempo querendo ser alguém que Deus não nos fez daquele jeito. Você tem que ter coragem de aceitar o seu perfil, o seu estilo, o seu dom, o seu chamado, o seu propósito de vida. Eu não sei se o pastor Genildo vai lembrar, mas vocês sabem que eu e Genildo, nós nascemos na mesma igreja, filho do mesmo pai espiritual, e sempre foi muito notória a diferença de dons, de chamado, de estilo entre eu e Genildo. Genildo era o cara que gostava do reteté, do fogo, de expulsar demônio. Era o cara que, onde tem um demônio? Leva o Genildo lá. Cara com um estilo de pregação muito gostoso, muito atraente. Eu sempre fui um cara voltado para o ensino, para o treinamento. Era o meu perfil. Mas você sabe que o diabo por muito tempo começou assim a gerar em mim uma inveja do chamado, do dom que o pastor Genildo tinha. Eu não sei se ele lembra um dia num retiro lá numa casa velha que o Vitório levava a gente. Eu tive que abrir meu coração e pedir perdão dele. Eu peço perdão porque eu tenho inveja do teu dom, do teu chamado, do teu estilo. Deus foi trabalhando comigo. Você não é o Poyang Show. Você não é o Caio Fábio, graças a Deus. Você não é. Você não é. Você não é. Você é o Sabá liberal. Eu te desenhei para um propósito. Eu te dei um estilo próprio. Eu tenho um chamado para você. Eu tenho um dom, mas muitas vezes a gente fica, ah, não gosto de ser do jeito que eu sou. Eu queria ser igual. Tem muitas mulheres, eu queria pregar igual a Vanice Milhomes, mas minha irmã, você é diferente. Você só tem um homem, ela tem milhomes. Pensa numa coisa mais sem graça. É você ver um pregador, um pastor, alguém tentando ser alguém que não é. Tentando imitar alguém, você percebe, esse cara me lembra alguém que ele está tentando ser aí na frente. É muito feio isso. Desnecessário. Você tem que ter coragem de ser você mesmo, viver o propósito que Deus tem para você. Você tem que se apaixonar pelo dom que Deus te deu. Você tem que se apaixonar pelo estilo que Deus te deu. Você tem que gostar de você e parar com esse negócio de eu queria ser não sei quem, queria ser aquele outro, queria pregar igual o outro, queria liderar igual o outro. Porque o seu DNA é único, meu irmão. O seu propósito é único. Curta o seu estilo. Pare de querer ser quem você não é. Isso vai exigir coragem? Vai, porque às vezes o diabo vai querer colocar em você o sofisma, a mentira de que seu jeito não é legal, não é bom, não é atraente, que o seu jeito, e você vai ter, vai ter que ter a coragem de acreditar que se Deus te desenhou daquele jeito, é porque existe um propósito naquilo. Assuma, né? Igual aquela história que o pastor Gerson sempre contava do cara que tinha um cacuete, mas ele queria esconder. Ele tinha um negócio que de vez em quando ele fazia assim no pescoço. Assim, já era no automático. E um dia convidaram ele para ir numa praia com umas meninas, numa fogueira e tal, tocar um violão. E ele falou, meu Deus, como é que vai ser? Essas meninas são bonitas, está interessado numa lá. Falou, ela não pode perceber que eu tenho esse problema. Então estava lá tocando, sentado na areia, e ele lembrando, eu não posso. Daí ele de olho no cacuete dele, não posso, segurou uma meia hora. Daqui a pouco tocou uma música, ele distraiu e tal, daqui a pouco ele. Aí alguém falou, o que ele faz? Então ele disse, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Você tem que assumir quem você é. Você tem que ter a coragem. Eu sou assim mesmo. Outra situação que vai exigir uma liderança corajosa é a coragem para ser transparente sobre os seus pecados e suas fraquezas. Pensa num pecador crônico, Sabá liberal. Eu, inclusive, entrei na justiça outro dia para reivindicar o título que o apóstolo Paulo reivindicou há um tempo atrás de pecador principal. Está na justiça, vamos ver quem que decide, se é Paulo ou se é o Sabá liberal, o pecador principal. Porque, irmãos, o pastor Genildo falava, avacalhando comigo, que eu era, como é que é? A carne ambulante, é? Eu era. Mas a verdade é que eu tive muito problema com pecado. Mesmo depois de crente, eu lutei em algumas áreas. principalmente nessa área de imoralidade, pornografia, ira. Hoje eu tô melhor um pouquinho, mas não me irrita. Eu já tenho uma melhorada. Eu estava esses dias pregando, falei, olha, irmão, tem áreas na minha vida que eu posso falar igual ao apóstolo Paulo. Sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo, porque realmente são áreas resolvidas na minha vida. Eu posso te falar isso. Mas tem outras que eu falo igual ao apóstolo Paulo, não tendo chegado à perfeição ainda. Mas tem algumas áreas que eu vou lhe dizer uma coisa, você só vai romper, só vai crescer, só vai amadurecer, se você tiver a coragem de ser transparente. De você contar, de você vomitar, de você pôr para fora. Alguém precisa conhecer quem é esse salafrário que está dentro de você. Alguém precisa, você tem que ter coragem. Eu vou lhe dizer uma das razões que eu superei, que eu venci, que eu cresci em algumas áreas, dessas que eu só vivia na lona, levava cada murrada do diabo, só vivia apanhando do capeta no ringue. Uma das razões foi porque eu tomei uma decisão séria, corajosa. A minha esposa e o meu discipulador vão conhecer quem é o Sabá. Mesmo que isso leve, eu fique vermelho, azul, encarnado, eu vou confessar os meus pecados. Para mim isso foi uma revelação tão grande, trouxe um resultado tão extraordinário, que eu comecei a dar uma série de mensagens na nossa igreja, e Deus pegou aquilo e transformou num livro. Hoje, o meu livro Transparência, a nova decisão de viver sem máscara, tem se tornado uma ferramenta que eu não fazia ideia que ia chegar no nível que chegou. As milhares de igrejas e de pessoas que têm usado o material, eu já perdi as contas de quantas pessoas já chegaram chorando, me agradecendo pelo livro existir, como foi libertador, foi curador, enfim. O que eu quero dizer é que, para a glória de Jesus, eu aprendi a ter coragem de ser transparente sobre os meus pecados, sobre as minhas fraquezas. Vou lhe dizer uma coisa, isso vai exigir coragem, porque é fácil nós fingirmos, é fácil a gente passar a impressão que está tudo bem. Eu costumo dizer que tem muita gente que Deus providenciou um discipulador para ser agente de cura na vida dele, e ele não está aproveitando. Ele não está aproveitando. Aliás, tem alguns crentes que eu tenho descoberto que eles acham, eles pensam, eles acreditam que o discipulador que Deus levantou é para uma coisa. É só para uma coisa. É para eles ficarem mentindo toda semana para eles. Parece que Deus levantou um discipulador para você mentir para ele. E Deus não chamou, Deus não levantou um discipulador na sua vida para você ficar mentindo para ele. Ele chamou para te dar a oportunidade de ser transparente, contando quem você é, o que você tem sentido, o que você tem pensado, onde é o seu gargalo, onde é o seu calcanhar de Aquiles, onde você está fraco, onde o diabo te pegaria se você vacilasse. Coragem para ser transparente sobre seus pecados, suas fraquezas. Quinta situação, coragem de dizer não. Tem muitos líderes que não sabem dizer não. Pastor, mas eu aprendi que eu tenho que ser um cara legal, agradável com todo mundo. Muitos líderes, por não saber dizer não, estão saindo do propósito, do foco que Deus tem para a vida deles. Hoje eu entendo isso mais do que nunca. Teve anos na minha vida que eu estava assim meio... Eu ia falar uma coisa aqui, mas pode ofender, o pessoal vai ter que editar. Mas é mais ou menos assim, igual aquele pau no Amazonas, que a água vai levando para onde quer, não tem propósito. Sabe o que, que eu tenho aprendido? Que se alguém me chama para fazer algo que não foi o que Deus me chamou para fazer, eu tenho que dizer não. Se alguém está querendo que eu faça alguma coisa que eu tenho certeza que não tem nada a ver com o propósito de Deus para a minha vida, eu vou dizer não. O que eu tenho recebido de convites para estar aqui, para estar ali, para pregar naquela conferência, para pregar naquela outra, e eu tenho que aprender a ouvir de Deus para saber qual é que eu tenho que dizer sim, qual é que eu tenho que dizer não. Mas antes era, não, tem que, não, mas se eu falar não, o cara vai ficar triste comigo. Tem muita coisa na sua vida, querido líder, que você vai precisar dizer não. Você vai precisar dizer não para o pecado, para o diabo. Você vai ter que ter coragem de dizer não. Você vai ter que ter coragem de dizer não para um discípulo seu. Você sabe que você precisa dizer não para ele. Você vai ter que ter coragem de dizer não para o seu filho quando você precisa dizer não. Você vai precisar ter coragem para dizer não para a sua liderança. Pastor, lá vem você com as suas heresias. Você tem que ter coragem e postura, atitude correta para dizer não. Porque eu já tive que dizer não para os meus líderes, com muito respeito, porque tinha situações que não dava para mim. Não era possível. Eu ia entrar numa encrenca, eu ia ficar devendo, eu não ia ter tempo para resolver. A demanda era maior do que eu podia atender. Enfim, muitas vezes aprender a dizer não vai te levar para uma posição nova. Coragem para delegar. Você sabe que eu tenho encontrado líderes que eles mesmos travam o crescimento deles porque eles não têm coragem de delegar. Eles estão sendo, Deus está querendo levá-los para um nível novo. Deus está querendo levá-los para se ocupar, para operar num nível diferente, mas Deus não pode usá-los porque eles continuam com as suas mãos ocupadas em tarefas e funções que não permite Deus usá-los em outro nível. Porque eles têm medo de deixar outros fazerem. Porque eles acreditam que só eles que podem e sabem fazer. E o medo de delegar tem bloqueado e limitado muitos líderes. Eles não têm coragem de passar a bola para outro. Eles não têm coragem de deixar outros se envolverem. E eu lembro, quando foi chegando a hora de que eu ia para São Paulo, e eu tinha que transicionar a igreja para o pastor Lima. E muitas vezes eu era assolado por esse medo. E se não der certo, se ele não der conta, se ele falhar, e eu poderia estar até hoje lá em Boa Vista, achando que não tinha mais nenhum substituto à altura. Eu tenho aprendido que um dos segredos da relevância de um líder é a habilidade da delegação. É de passar a bola, de deixar outros fazer gol, de sair. Eu costumo dizer que tem líder que tem que aprender com alguns juízes de futebol. O cara tem que sair, meu irmão, para o cara passar e fazer a jogada. O pastor Abe é um cara que me inspira muito nisso. Pensa num técnico, ele vai delegando, ele vai delegando, ele vai delegando, ele vai deixando os caras assumir, vai assumindo. E Deus só vai entregando coisas novas. Por quê? Porque está com a mão desocupada. Está com a mão livre. Sabe, tem algumas coisas que você não precisa mais estar fazendo. Tem gente na sua igreja que, se não fizer melhor, pelo menos faz igual você. Só tenta, só experimenta para você ver. Aprender a delegar a autoridade. Não, mas se eu deixar, esse cara vai me trair. Se eu encher muito a bola dele, ele... Deixa eu te dizer uma coisa, o medo de delegar tem limitado o crescimento de alguns ministérios, de algumas organizações. O pastor Ebe chegou em São Paulo e ele tomou uma decisão, ele disse, eu vou operar de forma diferente aqui. Ele é o pastor titular, tem a última palavra, mas ele me colocou como... O que hoje está chamando é novidade, né? Ele não tem medo do novo. Ele está me colocando numa posição que ele está chamando de pastor executivo sênior. O pastor executivo sênior é como se fosse o cara que resolve, o cara que faz o trabalho do pastor titular, para deixar o pastor titular livre para fazer o que um pastor titular de fato tem que fazer. Delegou, confiou, fala, faça, eu confio em você, vá em frente. Hoje, outro dia ele falou para mim quase que chorando, ele falou, eu me emociono de pensar que eu estou vivendo hoje, pela primeira vez em uma igreja local, que eu sempre sonhei, ser um pastor titular, voltado para a palavra, e para a oração, e pregando, e ele continua com a visão, mas ele não fica se ocupando com algumas coisas, que muitas vezes drenam a atenção, o esforço de alguns líderes, porque eles não têm coragem de pôr aquilo na mão de outras pessoas. O ministério dele flui? Flui. Sétima coisa, coragem para corrigir em amor. O que eu já ouvi de pastores que deixam o negócio embora, o problema seguir, a situação continuar, porque ele não tem coragem de chegar junto. Ah, não vou mexer com isso. Isso é que nem aquilo, quanto mais se mexe, mais se fede. Não, o cara pode ficar com raiva de mim, sai comendo pela beirada, finge que não viu, faz vista grossa, porque ele não tem a coragem de, vem aqui, como diz o Fábio Júnior, senta aqui, não tenha tanta pressa, senta aqui, vamos conversar, olhar nos olhos, tem que ter. Tem líder que já confessou para mim, pastor, pensa numa coisa difícil para mim no ministério. O que que é? É ter que chamar alguém para corrigir, para exortar. Eu pago para os outros fazerem isso. Lembre-se, você foi chamado para essa posição. Você não vai querer que Deus fale, você não precisa continuar na equipe, pode voltar para casa. Tem muita coisa na sua igreja que vai exigir correção, confronto, abordagem. Eu lembro uma vez, nós estávamos no culto lá em Boa Vista, logo no início, e Deus me dirigiu para pedir assim, saia do seu lugar, procure uma pessoa, abrace ela e fale para ela algo que se admira, algo que você acha legal, deixa ela saber que você admira ela por algo na vida dela. E todo mundo se espalhou e tal, e eu saí aqui para procurar alguém para fazer o mesmo. Quando eu estou descendo, um camarada, um discípulo me aborda, me dá um abraço e diz, pastor, eu quero te dizer uma coisa que eu admiro em você. Eu falei, o que que é? É o seu amor, já estranhei. Porque se tem uma coisa que eu nunca fui elogiado, foi por isso. É o seu amor, porque eu acho que o senhor me ama, porque o senhor fala com a gente o que a gente precisa ouvir. Só fala umas coisas que eu sei que não é fácil, mas o senhor Aí eu falei para ele: queridos, eu vou dizer uma coisa, se for amor, é porque uma das facetas do amor chama-se coragem. Eu não acredito em alguém que diz que ama e não tem coragem. Eu não posso entender alguém que está vendo seu discípulo pisar na bola na área financeira, está vendo ele se enrolar todinho com o cartão de crédito, está vendo o jeito errado que ele está criando os filhos, está vendo o jeito errado que ele está tratando os discípulos, está vendo o jeito errado que ele está liderando a igreja, está vendo o jeito errado que ele está tratando a esposa, e ele não fala nada, não toca no assunto, porque ele tem medo de conflito, tem medo do cara não reagir bem, tem medo de arranhar um relacionamento. Para mim, só mostra uma coisa: esse líder não ama seu liderado. Porque quem ama, corrige. A Bíblia diz: quem ama, cedo disciplina. Cedo. Você não espera 2 anos quando o câncer já está em fase terminal. Segunda, ou melhor, oitava situação: coragem para obedecer a Deus quando Ele está te pedindo coisas difíceis. Aqui está uma área que, na minha experiência, fez uma grande diferença no meu ministério e na minha vida pessoal. A coragem de obedecer a Deus quando Ele está te pedindo coisas difíceis. Você sabe qual é o trunfo? Você sabe qual é o ponto alto da vida de Abraão? Você admira Abraão, você lê a história de Abraão. O que mais você admira da vida de Abraão? Foi a coragem dele obedecer a Deus quando ele pediu Isaac. Só isso. E foi isso que lhe rendeu o dividendo de pai da fé. Só isso. Coragem de obedecer a Deus quando Ele te pede coisas difíceis. Eu lembro quando Deus me pediu em 1998 o meu emprego federal de 16 anos. Eu era concursado, tinha um salário relativamente bom, e Deus falou: o que era sonho de consumo de alguns jovens, Deus estava pedindo para me entregar, para dar tempo integral. Quando meus irmãos souberam que eu ia abandonar o meu emprego para dar tempo integral, eles falaram: tu é doido, é? Ninguém faz isso. E o diabo chegou e falou assim: tu sabes que tu está numa situação que existe o que dentro do funcionalismo público chama de... Me ajuda aí, o cara aqui. Estabilidade. Uma vez funcionário público, a não ser que se apronte pra caramba para ser mandado embora. Você sabe que se você morrer, a viuvinha recebe a pensão. E como pastor de tempo integral, se você morrer, só Deus que sabe o que vai acontecer com a bichinha. O diabo me aconselhando. E na época ele chegou e trabalhou aquela área que eu já falei para vocês, falou: se tu cair, se tu pecar, tu pisar na bola, o governo federal não vai te mandar embora. Se tu virar gay, se tu se envolver com alguma mulher, tu vai continuar trabalhando. Agora, se tu for pastor, eles vão te mandar embora. Então, esse tipo de incentivo que vinha assim na minha mente. Mas eu tive que tomar a decisão. Porque eu quero estar na vontade de Deus. Foi difícil? Foi. Abri mão do meu emprego. Eu lembro quando... muitas vezes eu estava em uma cidade, minha liderança falava: nós queremos que você mude, você vá para tal cidade. Arruma tudo. Põe tudo dentro do bar, vamos para lá. Eram decisões fáceis de obedecer? Não, mas era Deus me pedindo. Quando Deus nos pediu para comprar o terreno ali em Boa Vista, terreno absurdamente caro, comparando com o caixa da igreja, que você sabe, né? Que barato e caro é muito relativo, né? O que é caro para você pode não ser para mim. Agora, o que é caro para mim pode não ser para você, dependendo da grana que você tem. E lá, obedecer a Deus naquele desafio de comprar um terreno que era muito mais caro do que nós podíamos pagar. Quando minha liderança fala, eu quero que você venha para São Paulo comigo e deixar tudo que você tem construído aí, conforto, reconhecimento, respeito, a casa, a estrutura, Deus me deu, pela misericórdia dele, condições de arrumar minha casa, ela ficou muito boa, muito aconchegante. E o pior, para onde? Para São Paulo? Para São Paulo! Eu falava com a minha esposa, ela dizia assim, ai amor, fala com o pastor Abe, eu prefiro ir para a África. Mas por quê, amor? Olha, amor, você não tem visto as notícias, porque a gente ficava assistindo o Datena, São Paulo do Datena, põe na tela aí, põe na tela, mais um degolado, mais um esfolado. É para lá, Senhor, que nós vamos? E eu falei assim, a palavra de Deus para mim é a mesma que Ele deu para Josué, tão somente ser forte e corajoso. Tenha coragem de tomar as decisões mais difíceis que Deus está te pedindo. Porque é isso que vai determinar que tipo de liderança você vai ser. Vou lhe dizer uma coisa, foi a coragem de Abraão que colocou ele na posição que hoje nós enxergamos. Foi a coragem de Davi de enfrentar aquele Golias que fez de Davi, Davi que nós conhecemos e admiramos hoje. Você pode ficar no seu cantinho, não, eu não vou, Senhor, mandar outro, não, Senhor, eu não. Mas vou lhe dizer uma coisa, você vai ficar no anonimato. Se você quer ter uma liderança relevante, você tem que ter coragem para obedecer a Deus quando Ele está te pedindo coisas difíceis. Outra situação, coragem para recomeçar. O que eu já encontrei de ministérios poderosos parados no meio do caminho, gente que não tem mais coragem de retomar a estrada, porque pisou na bola, porque caiu, porque pecou, porque errou, porque envergonhou, porque decepcionou, e aí está lá parado, com medo, ninguém vai me aceitar mais, ninguém vai me respeitar mais, ninguém vai me admirar mais, ninguém vai me ouvir mais. Eu estou pregando aqui para pessoas que viram este cara ser disciplinado publicamente. Porque na Igreja da Paz, quando você pecava, na Santa Ceia, no primeiro domingo, chamava o pecador lá para frente e dizia, o irmão agora não vai tomar ceia por 6 meses e vai deixar todas as obrigações dele e vai ficar sentado no banco, porque eu pequei. Que eu caí. E eu tive que ter a coragem de recomeçar. Dentro da igreja que eu caí. Porque onde o machado caiu, eu pensei, é aqui que o machado vai levantar. E Deus vai me dar a coragem de levantar e a coragem de ser uma nova pessoa. E aqueles que me viram falhando, me verão andando em vitória. Eu tive que aprender a ter forças e a coragem para dizer, Deus ainda não acabou comigo. Deus ainda tem muita coisa para fazer através da minha vida. Eu vou recomeçar. Eu vou enfrentar. E olha, eu vou te dizer uma coisa, tem sido maravilhoso. É bom cair? Não. Deve cair? Não. Pelo amor de Deus, não. Mas se cair, como disse alguém, já caia de joelho, mano. Já caia de joelho e tenha coragem de se levantar. Porque todos os caras que foram hoje, que são hoje os nossos os nossos homens que mais nós admiramos na Bíblia, os caras pisaram pra caramba, mas recomeçaram. Tenha coragem de recomeçar. Outra, coragem de copiar, de aprender com o outro que está tendo mais sucesso do que você. Eu diria que este problema aqui nem é medo, é orgulho. Sabe o que Deus tem falado para mim? Você tem que ter a coragem de chegar para um irmão, para um pastor, que está melhor do que você, que aprendeu um pulo de gato que você não aprendeu ainda, chegar junto, ter a coragem de dizer: como é que você faz? Me ensina, me mentoria, me conta os teus segredos, me conta o que tu está fazendo. Tem muitos pastores que estão limitando o ministério dele, porque eles não têm coragem, não, que vão pensar de mim, vão achar que eu sou um Zé Mané, vão pensar que eu sou um fraco. Você sabe o que Deus tem falado comigo? Que Ele nunca vai me ensinar algo que Ele já ensinou para o meu vizinho do lado. Eu tenho que ter a coragem, ou talvez a humildade, de ir lá aprender com ele. E finalmente, coragem para parar e ouvir de Deus. Pastor, isso requer coragem? Requer. Eu tenho conversado com alguns pastores, eu tenho descoberto que muitas vezes há razões, ou a razão que eles não separam mais tempo para Deus, é porque eles têm medo de que, se eles ficarem muito tempo com Deus, a coisa vai desandar, porque alguém tem que fazer, alguém tem que liderar, alguém tem que executar, eu não posso me ausentar, eu não posso me ocupar e ficar um, dois dias retirado, porque eu não posso ficar sem estar fazendo a coisa. Isso é medo de algo desabar, porque você está com Deus. Faz umas 3 semanas, no meu discipulado com o pastor Lima, eu falei: Lima, eu senti muito forte de te dizer isso. Querido, deixa eu te dizer algo. Não trabalhe debaixo de pressão. Eu não estou exigindo resultado de você. Eu não quero que você pense assim, que você tem que provar algo para mim, que você tem que mostrar que a igreja está crescendo, que você tem que trabalhar como um desgraçado para fazer a igreja crescer, para eu ver que está dando certo. Falei: eu quero te dizer em nome de Jesus, trabalhe com calma, seja feliz, sem pressão, tire muito tempo com Deus, vá para o sítio, ouça Deus, fique com Deus, que os resultados virão. Não põe pressão na tua liderança, não faz a tua igreja parecer que aqui é um egitozinho, um faraó com um chicote. Não, descansa. Pastor, mas eu tenho medo de pegar essa filosofia, eu tenho medo de ir por esse caminho e dar tudo errado, eu tenho medo de eu pegar esse caminho e não crescer, porque eu tenho que estar aqui fazendo a máquina girar. Você não precisa ter medo de nada. Fica com Deus. Fica com Deus. Você não precisa ter medo de fazer um ambiente da sua igreja ficar leve, gostoso, descontraído. Se liberte da pressão da estatística. Se liberte da pressão do resultado. Seja feliz. Tira tempo com Deus, ama o Senhor, Pastor, mas se eu ficar 3 dias e a igreja não crescer? Se você crescer no seu relacionamento com Deus, é isso que na verdade importa. É isso que na verdade importa. Coragem. Coragem para buscar Deus. Coragem para descansar em Deus. Coragem para entregar a célula, a igreja, a sua equipe, o seu trabalho, o seu ministério na mão de Deus. Entrega. Tenha coragem de deixar Deus assumir o comando. Tenha coragem de dizer: Espírito Santo, a partir de hoje o Senhor vai liderar esse negócio, eu só quero ser um mero ajudante. Tenha coragem de deixar Ele assumir o volante do seu carro e você só vai como um carona, em nome de Jesus. Eram essas 11 situações que eu queria deixar você pensando. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração.